dificuldades está a sentir na organização deste evento? As principais dificuldades que nós sentimos inicialmente foram dificuldades financeiras. O encontro este ano esteve em risco de não se realizar. Inicialmente nós pensávamos que era impossível realizar este encontro, precisamente porque não havia verbas para o fazer. Depois os alunos foram incansáveis este ano e andaram a bater a muitas portas e conseguiram verbas, conseguiram muitos patrocínios e foi possível, de facto, avançar com o encontro, com o quarto ano da realização do encontro. O que é que espera em relação ao feedback do público? Nós esperamos que o público adira em massa, como tem feito nos anos anteriores. Nós, nas três primeiras edições, tivemos sempre casa cheia. E este ano penso que o mesmo se irá verificar. Nós temos já pré-inscrições online e os alunos, não só desta escola, mas de outras escolas, estão já a fazer as suas inscrições. Portanto, eu penso que este ano, tal como nos outros, será um sucesso em termos de público. E, por fim, o que é que espera do evento em si? Eu espero que seja três dias de convívio entre alunos e profissionais. Espero que os alunos nestes três dias tenham um contacto mais próximo da realidade do mercado de trabalho, que eles convivam com profissionais da área, que eles vejam o que é que está a ser feito e, portanto, façam uma ponte entre a escola e a profissão.